da madrugada ainda sussurro na noite. Na verdade, temos liberdade para sempre cantar, mas sem incomodar. Se é verdade que temos liberdade, porque dormem esquecidas crianças na cidade. Na verdade, temos liberdade para sempre cantar, mas sem incomodar. Se é verdade que temos liberdade, porque dormem esquecidas crianças na cidade. Agora vou...